Parque Municipal, box número 10, para o Parque 3, box número 04. 6899. Recoque identity, cleared my arrival, descent 050, fly heading, stop position. Clear down 050, fly heading, stop, thank you, 5899. Após Protect Taxi via Alpha, reporte antes da Juliette, azul 4062, na escuta permanente. Permanente, Alpha, Alpha Juliette, azul 4062. Esta Capiteira 10612, Ocean Air. Ocean Air 6212, ajuste 1017, reporte baixado, travado. Portará. 2560, tem o táxi aprovado. Até a interseção, reporte na interseção para ingresso na pista. Reporte a interseção da pista. Sou marca 2, embaixo checado, 6212. Oxenem 6212, autorizado pouso, pista 10, vento de 090 graus com 5 nós. Dado pouso, pista 10, 6212. Sai 2560, pode prosseguir a retaguarda do tráfego, atento às três turbulências, vai livrar a pista na hotel para o pátio militar, reporte ao ingressar no pátio militar, Força Aérea 2560. Oxenem 6212, no solo 05, vou livrar à sua direita, posto Protect Taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Completo 1805, chame 12-9895, boa noite. Boa noite. Boa noite, 05, continue a aproximação, guardando pista livre, ajuste 10-17, reporte baixado travado. Baixado travado, boa noite. O Força 5-0 agilizando na medida do possível. Agilizando. Santana Hotel 250. Sente você é 250, frequência livre estacional, bom dia. Boa noite. Azul 4062, prossegue Juliette, portão 08. Boa noite, 05, autorizado pouso, pista 10, vento de 090 graus com 5 nós, cheque o trem. Baixou e travou, autorizado pouso na 10, boa noite, 05. Na 6212, prossegue Juliette, remota 12. Juliette, remota 12. Na 3152, boa noite, identifique, chegada Mari, extensão nível 060. Zero, mera, 060 na chegada Mari, identifique. Web 6899, descend 2000 feet, altimeter 7 2017 on report published on localizer 58 double line. 5344 way stop. Stop. Set 344. Boa noite 05 na sala 10 direita. Posta em táxi aprovado. Prossegue táxi via Alfa e chamante da Juliette. Alfa. Juliette Mike, a torre. Luiz Juliette Mike, na disputa da torre, Salvador. Está autorizado o reboque, reporte no través do 62 para prosseguir parte 3, ok? Reporte no través do 62 para prosseguir para o parte 3, Luiz Juliette Mike. Iniciando o reboque, reportará no través do box 062. Negativa, número 3 na aproximação, mantém a chegada e reduz para 250 nós. Juliette, Gol 9805. Gol 9805, prossegue Juliette, portão 01. Web 5899, establish all localized runway 10. Roger, call Salvador Tower. 118.95, good night. 118.95, thank you. 35344, descend 2000 feet, altitude 1017, clear the LS X-ray. 2000 feet, 1017, clear the LS. Report establish 5344. 3152, desça para 3000 pés, 1017. Ajuste no 097, reporte baixado travado. Está estabilizado, baixado travado. Baguete 5899, autorizado pouso pista 10, vento de 080 graus com 7 nós. Pouso autorizado, 80 com 7, web 5899. Salvador, Webjet Whisky, Edmais, encontra-se no través do gate 0612, aguardando autorização para prosseguir para o pátio 3. O Webjet Whisky, Juliette Mike, autorizado prosseguir para o pátio 3, posição 04. Ciente, iniciando o reboque para o pátio 03, Whisky, Juliette Mike. Livre, tá, 3152. are established. Runway, visual conditions, 5344. Roger, 5344, call Salvador Tower, 118, decimal 905. 18895, 5344. 3152, 2000 pés, livre LS, X-ray. 2000 pés, livre LS, 3152. Santa Golf, 5899. 5899, no solo 20, prossegue táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette, 5899. Patrone, boa noite, voo 896, informação, certo? 896, boa noite, identifique, chega da Mari, desça 050. 050 da Mari, 896. Land gear down and locked. Não, down, gear down and locked. Não. Trip 5344, clear. Land runway 10. Wind is 040 degrees, 04 knots. Clear to land runway 10, 5344. Salvador, vamos 74, boa noite. Gol no 7 no 4 e chame a torre 1895 para cópia. Não há. Salvador, gol no 7 no 4, boa noite, formação chave, autorização Aracaju. Gol no 7 no 4, Charlie correta, ajuste no 0 no 7, aguarde um minutinho para cópia. Claro. No 7 no 4, pronto para cópia? Pronto. Prioridade Salvador, Aracaju, nível de voo 230, saída é Apuca, Jamo, após Jamo direto. Decola pistão 1-0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5105 e o controle Salvador 120, decimal 8. E autorizado Aracaju, nível 230, saída Apuca, Jamo. Após direto, decola da 10, curva esquerda. O transponder 5105, controle 208, voo no 7 no 4. Qual é a tinha pronto, voo no 7 no 4? Toma. Torre Salvador, Webjet, Luiz e Juliette Magna, encontro-se passeado no box 04, pátio 03. Sente o Whisky Juliette Mike, frequência livre, um bom dia. Obrigado, um bom dia. Na Alfa da Juliette, 5899. 5899, prossegue Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 5899. Trip 5344, on the ground, at 23, vacates by right. After that, approve the taxi via Alfa, Juliette, gate 04. Alfa, Juliette, 04, trip 5344. Estado no ILS 3052. 3152, complete o ILS, emissor Renan 895, boa noite. 3895, boa noite, 3052. Torre Salvador, 3, Luna 5, 2. 3152, ajuste no 097, reporte baixado e travado. No 097, já baixou e travou, 3152. 3152, tem livre pouso, pista 10, vento variável com 5 nós. Livre pouso na 10-3. Tango, identifique, chegada Mari, desça ao 050, na presente voe Itape. Contato com o 050, Itape. Yankee Tango está com o transporte enfermo. Fora, Cruz. Presente voe Duna. Galera. Tá 3152 no solo de 28, prossegue táxi via Alfa Juliette. Pô, então 62. Alfa Juliette no 62, 3152. No 896, desça 2.000 pés, 1016, livre LS X-Ray. 2.000 da 6, autorizado, voo no 896. levou um Golf, Golf Eco, não. Gol, chame a torre 1895. Prossiga o Gol, Golf, Golf Eco. Solicita a autorização de reboque para a ponte 7 do pátio 1. Está autorizado Gol, Golf, Golf Eco. Corrigindo, desconsidera que tem tráfego que vai prosseguir por meia dúzia. Vai parquear no meia dúzia após o senhor será autorizado, ok? Ok, após o tráfego da meia dúzia. Gente, após o tráfego foi passar sua cauda, já está autorizado em coordenação com a equipe de solo, ok? O reboque, reporte ao término, Gol, Golf, Golf Eco. Atento ao tráfego que vai parquear no 612. Ok. Foram 994, chama a torre 1895. Torre, instalador, gol no 994, informação estável e autorização para marcha. Foram 994, Charlie correto, ajuste no 097, pronto para cópia. Pronto. Autoridade Salvador, Maceió, Jeber Whisky 58, nível de voo 350. Saída Puca,